Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon. Boa noite. Atrasado porque ele tá jogando uma partida de LoL. Eu tava fazendo coisas. Tá o caralho, você tava jogando LoL, mano, admite. 20 minutos não é tempo de uma partida. É tempo pra você perder uma partida, bem perdida. E do meu outro lado está o Jefferson. O Jomon acertou que eu tava cansado de falar de Zelda, mas não foi por causa disso que eu faltei. É isso aí. E... opa, quem será que está batendo na porta? E aí, gente, beleza? Olha só, senão é o Lucas, o nosso convidado especial de hoje. Hoje vai ser um Nintendo A3 de 4. Essa semana eu tava conversando com o Jomon e a gente reparou que eu, ele e o nosso círculo de amizades assim tem padrões diferentes pra quando a gente fala joguei pouco alguma coisa. Por exemplo, eu estou sem tempo pra jogar videogame e eu joguei muito pouco Zelda, mas o meu muito pouco foi meia hora e uma semana. Enquanto isso a gente tem um amigo que ele também falou a mesma coisa de jogar muito pouco e sei lá, ele tá quase zerando o jogo. Eu queria perguntar pra vocês, qual que é o parâmetro de jogar pouco de vocês e o quão suficiente é uma jogatina em uma semana ou sei lá, em um período de tempo, um dia, por exemplo. Eu acho que, tipo, falar, eu joguei um pouquinho na semana, jogar uma hora por dia, o meu, no mínimo, assim. Mas isso inclui no final de semana? Não, no final de semana, aí normalmente eu extravaso, mas, tipo, semana, assim, você conseguir jogar pouco, você só conseguir ter pego o tempo do seu dia, da sua semana, né, do seu dia útil, e ter jogado só uma hora. Esse, pra mim, é jogar pouco. Mas quanto que é esse extravasar aí, Jomon? É, tipo, umas 23 horas? Não, eu não consigo, eu queria, mas eu não consigo. É 23 horas? Porque ele não caga e não toma banho, né? No LoL dá. Pra mim, acho que, sei lá, meia hora por dia jogar pouco, e no final de semana, acho que menos que 2 horas eu acho pouco. E qual que foi o máximo que vocês já jogaram, assim, mano? Que vocês pararam de jogar e vocês falaram, puta, eu sou um bosta. Mano, o meu foi LoL. Foi um dia que eu acordei muito cedo, acho que foi umas 6 da manhã, e eu saí, tipo, tonto, 2 da manhã do PC. Pensei que ele ia falar que eu saí e depois eu tive que gravar podcast. Não, caramba. Eu não sei se foi o máximo, mas assim, uma coisa que eu me lembro é, sei lá, quando eu peguei Conker's Bad Fur Day à tarde e terminei na madrugada do dia seguinte, tipo. É bastante, eu acho que eu não cheguei a tanto. Eu acho que eu joguei tipo umas 10 horas seguidas de Overwatch, quando eu tava muito puto com o jogo, que eu queria subir de ranking, mas eu só tava perdendo. Então uma dica a todos, se você está perdendo, não continue jogando. O sal consome a sua alma e você começa a perder mais. E você, Mara? Ragnarok ou LoL? Ah, nossa, eu acho que Tibia, mano. Mas o problema do Tibia é que eu ficava mais tempo na fila de espera do que jogando. Então você pode somar muito tempo de pulsos da minha internet discada que eu gastei. Cara, nunca joguei Tibia. Não tenho noção do que seja. É merda, dica. Finalmente, o 3DS não tá morto. Nessa última sexta-feira, Mario Sports Superstars foi lançado. Eu joguei um pouquinho e eu acabei gostando, assim, do jogo. É aquela coisa que eu já tinha falado no podcast anteriores. É uma mistura de 5 esportes, futebol, tênis, golfe, beisebol e corrida de cavalo. E eu achei o suficiente pra valer os $40. Eu acho que a Camelot mandou bem. Tênis e golfe estão super bem feitos. Agora a Namco Bandai, ela mandou mal. Eu acho que tanto futebol, beisebol e corrida de cavalo podia ter um pouco... sei lá, podia ser um pouco mais trabalhado. O futebol, ele tem os jogadores? O futebol, ele tem os jogadores, mas eles são todos, sei lá, são todos toads. Não é que nem beisebol, que você dá pra personalizar mais. É igual o Mario lá, que é um capitão, o resto é um só, tipo... São 2 capitães, mas assim, os especiais, eles são basicamente os mesmos. Então, o futebol ficou bem feio. Putz, cara, não é que nem o Strikers do GameCube ou do Wii, que tipo, você escolhe um personagem principal, aí você podia escolher um tipo de time. Por exemplo, eu escolhi o Bull, escolhi o Dry Bones, o Toad. É só Toad? É só Toad e é bem pior do que Strikers. É muito mais genérico, assim. Strikers tipo... era uma delícia, mano, eu não acredito. E o de cavalo, Jefferson? Eu li que você tem que fazer o tempo do cavalo, você tem que cuidar dele e depois você corre, né? É meio chato essa parte de cuidar? Então, essa parte eu achei bem chato. É aquele negócio de você ficar alisando a tela do seu 3DS. Aí, tipo, você tem o seu cavalo e ele gosta de receber carinho. Eu não sei como falar partes de nome de cavalo, mas, sei lá, na crina. Acho que o pessoal já alisa muita tela no Fire Emblem, então tudo bem, né? Pô, mano, isso aí foi censurado, velho. Aqui... Mas, enfim, a corrida em si eu achei um pouco interessante. Eu tentei jogar online, mas eu não consegui. Eu só joguei as cups sozinha. Mas o legal de cavalo é aquela tipo assim, não tem itens como Mario Kart. Então o jeito que eles fazem, entre aspas, pra embolar todo mundo é que quando você tá correndo e tem cavalos por perto, a sua estamina gasta menos. Então se você tenta, sei lá, ser o bonzão e disparar, provavelmente você vai ser alcançado por todo mundo, porque você não vai ter, entre aspas, vácuo lateral, frontal, coisa do tipo. E essa é a pegada. Ah, isso é maneiro, isso é maneiro. Mas, tipo, se o cara joga muito bem mesmo, ele não consegue se destacar, ele tem que ficar junto com o time? Digamos assim, você tem que estacar as energias, aí você tem que saber a hora certa de dar o pulo do gato. Que é o final, né? É daquela... Todo mundo tá empatado, no final... Psh! Isso. Aí você tem que falar que você tem mais energia, não trombar nos competidores e ganhar a corrida. Eu achei... É, isso é bacana. Eu achei bem interessante. É claro que a parte ruim desse jogo é que não tem download play, né? Eu acho que isso foi... você tá brincando. Sério? É, isso foi uma cagada. Mas em compensação, o online ele funciona. Eu consegui jogar de tarde algumas partidas de Mario Tennis e tá bem bacana. Mario Tennis? Mario Tennis não, velho. Aliás, o quão parecido é o jogo, esse Mario Superstars aí, com o Mario Tennis, considerando o gameplay de Mario Tennis, ou até com do Golf com o Mario Golf do 3DS? Eu acho que os dois eles são iguais, eu não tenho certeza no do Golf. Eu sei que o do Tennis ele pegou a versão do Wii U. Só que o mais bacana é que você pode desabilitar os... O que eles chamam de chance shots ou jump shots. Então é o jeito que eu gosto de, sei lá, Mario Tennis 64 no 3DS. Acho que tinha nos outros dois, não tinha já isso? No Tennis Open não tinha e no Wii U tem. No Ultra Smash tinha. Porque, pelo que me falaram, o Mario Tennis de 3DS, aquele original, o primeiro que saiu, é bem ruim. A maioria das pessoas que conheço que compraram o jogo, tipo, não gostaram e, tipo, largaram. Então, se pegou do Wii U, porque eu não conheço muita gente que pegou da Wii U, na verdade. É, eu conheço uma, inclusive, ela tá treinando pro competitivo, assim. Fica a dica aí. Mas, assim, só pra finalizar, acho que o que eles criaram um jogo em base daquele sistema de cartinhas, né? Eu acho que os amiibos, eles fazem parte do jogo. Você tem, entre aspas, um álbum virtual, aí você completa, sei lá, partidas ou campeonatos e você ganha coins pra, tipo... comprar um pacote de 10 figurinhas, assim. Aí, conforme você vai jogando, aí você vai tirando lá pra você completar o álbum. É, nada como uma gamificação aí pra galera ficar reabrindo o jogo, né? É, tem que ter um gimmick, né? É. Fala aí, Jefferson, qual foi o minigame mais legal? Ah, eu preferi o tênis, né? Eu acho que daqueles minigames de training não teve nenhum bom. Todos são bem, bem cruz, assim. Mas acho que tênis ficou legal. Principalmente tirando os chance shots, que ficou bacana. E vale lembrar que o Mario Tênis de 3DS, ele não funcionava online, né? A gente não conseguia jogar. Mas nesse funciona. Não, dava mais ou menos, né? Dava lag. Dava muito lag, velho. Quando você apertar o botão, a bola tinha passado, velho. Bom, então fica aí a dica. Se você quer jogar Mario Tennis com mais 4 outros minigames aí, fica a dica do Jefferson pra jogar Mario Tennis. Opa, Mario Superstars por $44. E se quiser treinar pro competitivo, gente, eu conheço umas regras da hora aqui. Eu tenho a tier list dos personagens até da hora. Um competitivo de 2 pessoas. É. Essa semana, eu não lembro a data quando foi, mas foram 2 datas diferentes. Anunciaram 2 JRPGs pro Japão, né? Por enquanto, nenhum dos dois foi anunciado para o Ocidente, mas provavelmente pelo menos um deles vai vir. A Atlus anunciou o Radiant Historia Perfect alguma coisinha, que é o remake que eles disseram como remake. Fala aí, Mario, você lembra? É Perfect Chronology, tá? Então, aí o Perfect Chronology é o nome da versão do 3DS. E é um... Eles falaram que é remake, mas parece mais um port, que vão adicionar finais. E é um jogo, tipo, é engraçado porque é um jogo de DS que ninguém jogou, que teve jogo da Bratz, que vendeu mais do que esse jogo. E eles vão relançar pro 3DS. Vão, acho que ver agora, já que tá sem jogo 3DS, ver se isso alavanca alguma coisa pra eles. E o outro jogo foi o Seiken Densetsu Trilogy, ou não sei se tem trilogy em japonês, ou o que tá escrito em japonês. Mas é uma coletânea do Seiken Densetsu 1, 2 e 3, que aqui no ocidente é o Final Fantasy Adventures, o Secret of Mana, e o Seiken Densetsu 3 não veio pra cá. Então, Jomon, esse Radiant Story aí, basicamente eles baixaram a ROM, assim, tipo, online... Tacaram na fita de 3DS e vão vender, é isso. Tem finais diferentes. Tem, ah, tem finais mais, diferentes. Se Chrono Trigger pode fazer isso, por que Radiant Story não pode? Não, o upscale é diferente, cara. O Radiant Story é um RPG bem bom, viu? Pra quem gosta de coisa de viagem no tempo igual Chrono Trigger, vale a pena pegar. E, além disso, tipo, me agrada muito esse estilo visual 2D dele. Ele é bem bonito. E, ó, só pra deixar assim a parte, ele é feito pela equipe que trabalha em Shin Tensei. Tipo, pra mim, eu não peguei na época, mas vou pegar agora, eu vou consertar esse erro, né? E qual que é o preço dele? Já anunciou? Não. Ainda não anunciou nem pra cá, né? Imagina o preço. Ah, acho que vai ser o preço padrão lá de o quê? $39, né? Então, é que a Atlas, ela tem a famosíssima taxa Atlas, então ela é $10 mais cara, então acho que é 49. Ah, whatever, daqui 2 dias vai estar de promoção lá no shopping. Verdade, tem isso também. É, Radiant Story, eu já ouvi muita gente falando bem. Eu não consegui jogar, eu achei meio chato e eu dropei, sei lá, quando voltou na segunda vez, né, o jogo. Agora, os outros, eu sinceramente, eu acho que eu cheguei a jogar o jogo de DS que não tá nessa compilação, né, aquele Secret of Mana. Enfim, eu não tenho muita opinião porque eu não... Sinceramente, eu não joguei essa trilogia. É, eu tenho uma pergunta pra vocês, né? A Atlus, ela pegou esse jogo e vai republicar no 3DS, né? Apesar de ela ter desenvolvido, qual outro jogo da Atlus que também não só foi desenvolvido, mas publicado no Nintendo DS, vocês gostariam de ver um remake no 3DS? Nossa, mano, ela já tem basicamente tudo, né? Acho que falta a Shin Megami Strange Journey, de RPG, no caso. Ele falou jogo da Atlus, né? Então é Trauma Center, fácil. Do que foi desenvolvido, acho que só falta isso, mas publicado, eu gostaria de ver Dokapon Journey. Mas no será caso... 3DS? Isso? Eu não sei, eu tô achando a Radiant Story mais uma despedida da Atlus. Meu, no meu caso, eu queria o Trauma Center mesmo. Eu achei bem bacana esse jogo. É, tipo, diferente mesmo, sabe? Tem um collection pro 3DS, ou senão pro Switch, né? É, pra tela de toque do Switch, que a Nintendo sempre esquece de fazer propaganda. É, pode escrever, né? Ao invés de você usar um bisturi agora, como você tá usando o toque, você tem que usar o dedo pra abrir o cara e cutucar. Você vai virar um proctologista, na verdade. DLC de toque. Isso, toque no DLC? É, tipo isso aí. Que horrível. Sei, é que todo mundo falou de Radiant Story e sei que em Densetsu ninguém ligou, mas então a gente vai por isso. Ai, vamos lá, vamos falar dele. Secret of Mana, eu nem sei falar o nome do outro jogo, João. Qual que é o nome? Não, tem o Final Fantasy Adventures. Não, Secret, eu quero saber o nome da coleção. Seiken Densetsu. Qual que é o significado? Pelo que o Densetsu é lenda, pelo que eu vi, Seiken é espada sagrada, então a lenda da espada sagrada. É um nome bem clichê. Secret of Mana eu joguei, é bom. Final Fantasy Adventures eu nunca joguei. E o terceiro, muito menos, né? Eu sei que nesse é 3. É, obviamente, que eu não sei nem o significado. Eu acho que pelo menos, tipo, o Secret of Mana vai ficar legal. É que eu não sei se o resto tem também multiplayer, eu imagino que tenha. Eu acho que vai ficar legal pra quando você joga o Switch de lado. Você já... Como tem assim, dois, aí com um controlezinho, né? Faz a versão pequenininha. Então acho que vai ser, tipo, vai até que ser de boa pra fazer um multiplayer de 3 pessoas do Secret of Mana. Jumon, você errou quando você introduziu o jogo, né? Você falou que os dois... Você deu a entender que os dois jogos eram de 3DS, né? Não, eu falei que um é da Atlus, outro é da Square Enix, né? Eu não falei que era do 3DS, eu falei que estão lançando. Daqui a alguns anos sai de lá. Do Japão, né? Esse aqui nem o Modern 3, um dia chega. Ah, seria a primeira vez que Seiken Densetsu 3 é traduzido, ia ser interessante, pelo menos. É dar um motivo pra galera. Acho que o que dá pra falar é que eles escolheram a trilogia mais antiga, né? Eles viram, sei lá, entre aspas, o sucesso de Blaster Master Zero e pro Switch lançar a versão super antiga. E no caso do 3DS, você pega o remake de, sei lá, 5, 6 anos atrás. De jogos de DS que é mais fácil, já tem as duas telas, né? Já tem a ROM já, né? Só baixava, né? A galera, nossa, que difícil portar o jogo, né? É? Um ano pedindo dinheiro. Ah, os caras entram no emo lá embaixo. Bom, gente, Splatoon pro Switch. É novidade que ele vai sair, então o lançamento tá perto. E nesse fim de semana, e hoje incluindo também, a gente tá tendo o Global Test Fire, que a Nintendo tá disponibilizando uma demo pra galera que tem o Switch já jogar e ver como é que tá o jogo, etc. Vocês acham que o Splatoon vai fazer sucesso? Vocês chegaram a ver as diferenças com relação ao primeiro? O que vocês acham do Splatoon 2? Cara, eu acho que diferença eu não vi muito por enquanto. Uma coisa ou outra na HUD, tem as armas novas lá e, se não me engano, tem algum modo de jogo novo lá por pontuação, sei lá. Mas de resto, assim, é o mesmo jogo. A única coisa que pra mim faltou, que eu queria muito ter visto, era o modo multiplayer local. E eu acho que isso vai ser a grande diferença pro Switch. Na verdade, é a diferença mesmo, né? Porque vai dar pra jogar 8 pessoas offline com um Switch. O difícil vai ser juntar essa galera, na real. Isso me fez lembrar também que o vídeo de apresentação do Switch mostrou aquela coisa de esporte no final, na galera treinando, jogando Splatoon. Vocês acham que o Splatoon vai chegar nesse nível de esportes? Claro que não. E por que não? Porque é Nintendo. Smash só chega assim porque é Smash, totalmente ponto fora da curva. Por quem você vê o sucesso que fez? Opa, o competitivo aqui no Brasil tem uma galera treinando hard. É, tem a mesma quantidade de pessoas que estavam jogando Mario Tênis na isso, e tem uma divisão já que tá preparando pra Splatoon 2 já. Porque depois do vídeo da Nintendo, vixe, nossa, vai ter uns times de esportes aqui no Brasil. Eu acho que a Nintendo ela vai tentar forçar esportes, mas é aquela coisa, vai ser, entre aspas, aqueles campeonatinhos pra você ganhar outro Switch ou ganhar jogos. Acho que não vai ser nada, sei lá, não vai ter nenhuma premiação absurda. Acho que a Nintendo não vai puxar nesse sentido. Vai tá bom pro Lucas aí, que já TV, geladeira, falta o Switch agora. Falta sofá aqui, né, o Switch falta também. É, pra quem viu a live da Treehouse hoje, é difícil você perceber as diferenças entre Splatoon 2 e 1, que até os próprios funcionários da Treehouse também não conseguiram explicar. Ah, o roller dá uma puladinha e consegue atirar, alguma coisa assim, mas entre aspas, são só coisas básicas, assim. Eu acho que não dá pra perceber muita diferença. É claro que pra gente hardcore, acho que consegue. Enfim, mas eu acho que Splatoon tem potencial, porque apesar do sucesso que ele fez no Wii U, sucesso no Wii U não é sucesso, é tipo, sei lá, 5, 6 milhões de pessoas jogando, tipo, é muito pouco. Que vendeu de console. Vendeu o dobro disso, mas ele não chegou a 50%. Enfim, mas eu acho que tem potencial, assim, pra vender bem esse jogo, mas eu ainda acho que Mario Kart vai vender mais. Sim, Mario Kart é carro-chefe de vendas. Veja a versão do Wii lá, que vendeu uns 30 milhões, eu não lembro. Vendeu muito. É, Splatoon 2, assim, na parte, tirando a parte de esportes que eu acho palhaçada, nesse caso, sem ficar procurando antes de começar, o jogo eu acho que vai ser bom. Tipo, eu curti muito Splatoon 1, só que o Splatoon 2 tem mais cara de Splatoon segunda temporada, assim, né? Uma atualização. Eu acho que tava muito cedo pra lançar uma continuação. É tipo Splatoon Shippuden, né? Splatoon Shippuden. É 3 anos depois, né? Sei lá, eu acho que é tipo, pra mim é meio como a segunda temporada desses animes de esporte, sabe? Tipo, o Amushi Pedal saiu saiu metade do time entre o outro. É por aí mesmo. Mas eu acho que vai ser da hora, assim, tipo, vai ser um jogo que quando eu pegar o Switch, certeza que eu vou pegar isso aí, porque eu gostei muito do Splatoon 1. Essa é uma pergunta que eu queria fazer, na real. Dado que vocês compraram o Splatoon 1, eu imagino que a maioria da galera aqui tem, né? Vocês comprariam o Splatoon 2 pro Switch? Com certeza eu compraria. Pelo que eu joguei do 1, eu joguei um bom tempo, né? Cheguei lá no rank alto, peguei um monte de coisa, finalizei o jogo. E, tipo, foram umas boas horas e foi bem bacana. Mas eu acho que eles precisam melhorar algumas coisas ainda. Tem alguns pontos naquele jogo lá que me incomodava. Tipo, você escolhia uma arma, aí você ia jogar online, você caía no time sem saber os tipos de armas que ele tem. Tipo, se eu pego uma sniper e caio no outro time com 3 snipers, eu me fodo. Vocês manjaram? Vocês chegaram a ver isso? Eu nunca pensei nisso, na real. É muito chato, velho. Tipo, vamos pintar o chão, aquele modo lá, o Turf Wars. É, o Turf War. Tipo, ah, vou treinar de sniper no Turf War. Aí você cai com outro 3 malucos de sniper. Ninguém vai pintar quase nada, porque sniper é horrível. Aí tem 4 caras com roller no time. Esse então tipo você não podia balancear com o seu próprio time, né? Então, isso é chato. E aquela coisa de rotatividade de mapas, que era muito chato também. eu cheguei a trazer um amigo aqui em casa que foi jogar comigo, aí ele falou, porra, só tem dois mapas nesse jogo, cadê os outros? Aí eu tive que explicar que a cada 4 ou 6 horas eles mudam os mapas. É muito chato esse tipo de coisa. Não sei se alguém vê coisa positiva nisso aqui, mas... É que eu acho que só você joga competitivo aqui, né? Não, tipo, eu entendo os negócios dele, só que eu já falei com ele em off que um justifica o outro, mas nenhuma das duas ideias é boa, assim, podia mudar, podia você mudar, principalmente da arma, no cair com um time aleatório e você tá no ranqueado, cair com um time aleatório e todo mundo com a mesma arma, e sai assim, putz... Acho que não vai dar muito certo. E normalmente não dá mesmo. Normalmente você espera, né? E isso é totalmente aleatório. Isso tira muita parte do competitivo do Splatoon, né? Não, mas não precisa nem ser competitivo. É só jogar mesmo, sabe? Jogar uma casual. Eu não comprei Splatoon 1, mas assim... comprar Splatoon, pra mim, depende se você tem amigos pra jogar online. Eu não sou um cara que gosta de, sei lá, construir um ranking sozinho. Tipo, ficar jogando online, sei lá. Pra mim não é o suficiente. Eu preciso, sei lá, ter um Skype ligado ou alguma coisa. Então, eu acho que pra você comprar Splatoon 2, depende dos seus amigos pra se divertir online. E com relação a isso que o Lucas falou, eu concordo no primeiro. No segundo, a rotação dos mapas eu acho que é mais pra você não ter aquela coisa de sempre cair na mesma fase. Entre aspas, você acaba caindo em duas. Como se uma Dust 2, né, basicamente. Isso. E eu acho que, assim, a demo que a Nintendo, entre aspas, deu pros jogadores testarem era mais pra testar os servidores do Switch, né? Pra ver se tá... Que já estavam caindo. Isso, se tá tudo funcionando e se eles conseguem promover os eventos no Switch. E você, Mario, você vai comprar? Cara, eu não sei nem se eu vou comprar o Switch, mano. Mais o Splatoon 2, mano. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós vamos ler o comentário do nosso grande amigo Rodney Vinoleana. Então, eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor. Vamos lá? Olá, amigos. Já faz um ano que acompanho o trabalho de vocês. E até agora não perdi um só programa. Meio que poderiam dar de presente um jogo de 3DS para os ouvintes. Eu tenho Rabbids sobrando aqui, Raven Rabbids, só que é do 3D, do DS. Nossa, mano, é muito triste esse jogo. Pô, o cara escuta a gente há um ano, você quer fazer ele ir embora, mano? É mancada, velho. Pior, não perdeu um. Falando sério, eu adoraria ele, é uma sinfonia das deusas. Embora a sinfonia que gostaria mesmo de assistir é a do Kingdom Hearts. Pra terminar, devem ter ouvido, e quem sabe comentado, sobre os rumores dos supostos ports que podem vir ao Switch, como Resident Evil 7 ou de Metal Gear Solid Twin Snakes. E vocês, quais jogos que já saíram na concorrência gostariam no novo console da Nintendo? Já que nunca vai ter um Uncharted, eu adoraria que viesse o novo Tomb Raider, uma versão HD do Red Dead Redemption, e se der o Persona 5. É, da lista pode incluir qualquer jogo de RPG aí que a gente tá curtindo. Mano, além de Kingdom Hearts e Persona 5, que é óbvio, eu gostaria de ver o novo jogo do Digimon do PS4 no Switch. Boa. Eu gostaria de ver, talvez, Tales of, mas Tales of é tão da Sony que é impossível. E eu acho que Metal Gear Solid Twin Snakes não, mano, porque o Twin Snakes é pior que o do PS1, então prefiro continuar no do PS1. É, eu queria falir a Microsoft e fazer ela trazer Forza pro Switch. Caralho, mano, first party mesmo? Ah, não sei, ele foi. Você a gente nem tá figurou sonhando, no sonho, né? A gente tá sonhando, você pode tudo. Véio. Traz o Windows 10 pro Switch. No meu caso, como eu sou um fanboy do caralho de Overwatch, eu ia querer Overwatch no Switch. Mas tem aquele porém, né? Juntar 12 malucos com Switch pra jogar ia ser meio foda. Ia ser legal que eles iam poder usar motion controls no Overwatch. É, muito louco, cara. Super preciso. Apoio totalmente. Eu não sei se isso foi sarcasmo ou não. Eu gosto de motion controls, então. Eu odeio. Agora já sei que foi sarcasmo. eu tô com o Jomon, Medal of Honor Heroes 2 pro Wii funciona, velho. Vocês estão falando mesmo de Medal of Honor? Ele tá. Não, espera. Você já jogou no Wii? É muito legal, velho. E funciona. Eu joguei. Nossa. Eu joguei no PS1, mano. Foi isso que eu joguei, velho. Pô, mano, mas shooter no Wii eu achava que funcionava, velho. Eu já sei um grande jogo, um jogaço. Não, shooter no Wii funciona, mas não o Medal of Honor, que tipo, você comanda o jogo tipo em plano cartesiano, assim, sabe? Ou é pra cima, ou é pra baixo, ou pra esquerda, ou pra direita. Não tem diagonal. Que tal a gente reviver o Tibia, mandar pro Switch, que é sucesso. E imagina aquela tela de loading, assim, de que você tá na fila em alta definição, mano, em 1080p. mas não precisa, porque o gráfico do Tibia é parecido com os jogos de Switch. Bom, então é isso. Se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite. E aproveite para curtir também as nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Google+, se você usa. Caso contrário, você é um hater igual a gente. Também não deixe de nos avaliar no iTunes, isso ajuda muito o nosso trabalho. E divulgue o episódio para um amiguinho seu que também é fã da Nintendo. É isso e até o próximo episódio.